届く。ラファストジムソロサーモメトアナアイダミシートイストライアイダミシートスージミシートオンパークスピン。Quem eu quero perto eu machuco. Por favor não me entenda errado. Por favor não se afaste de mim. Por favor me estenda a mão. Ou então me leve ao meu fim. Em muitos momentos eu me sinto confuso. Em muitos momentos eu não me entendo. Em muitos momentos eu não me controlo. Infelizmente eu não sou perfeito. Não consigo conviver com muitas pessoas. Quero meu espaço quando tô em colapso. Até quem eu amo tô querendo distância. Mas não vou negar se me oferecer um abraço. Me olhei no espelho e vi um monstro. Me olhei no espelho e não me reconheci. Me ajoelhei e pedi ajuda. Talvez amanhã eu não esteja aqui. Tem sido dias difíceis.